Começando mais um dispositivo sonoro. Eu sou Gabriel Leme de Souza. Estão comigo hoje Alexandre Félix, Fala pessoal, beleza? Ana Paula Leme de Souza. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? O episódio de hoje nós falaremos dos candidatos à presidência do Brasil em 2018. E aí a gente vai conversar sobre as propostas de governo de cada um e também expor alguns pontos de vista que nós temos em comum ou divergentes, né? Então, eu queria começar o programa. A gente vai elencar aqui os principais, assim, porque são vários, né? Então, a gente vai estar conversando dos principais e aí alguns vão acabar ficando de fora. Então, eu queria começar apresentando aqui os que a gente vai falar. Eu vou começar falando do Álvaro Dias, que ele é do Podemos, né? Ele foi governador do Paraná e ele teve 4 mandatos como senador. E dentro dessa campanha ele teve destaque por ter o maior número de seguidores no Twitter, deu 350 mil, mas supõe-se que a maioria, 60%, seja de robôs, né? Que seja fake, assim. Outro é o Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes tem uma trajetória de 30 anos de vida política, mas ele já foi filiado a 7 partidos e atualmente ele está correndo pelo PDT. E ele é de centro-esquerda e ele está buscando apoio tanto na direita tanto quanto na esquerda com um discurso conciliador, né? Ele é às vezes reprimido por dar declarações impulsivas, truculentas, e às vezes ele usa umas palavras meio duras. Geraldo Alckmin, né? Candidato PSDB, ele está na segunda vez que ele está tentando a presidência. Ele tem hegemonia em São Paulo, né? Governou o estado. E por 4 vezes. E ele agora está ganhando uma musculatura maior a candidatura dele em decorrência do tempo de TV que o partido terá nessa corrida. Outro candidato é o Guilherme Boulos, né, que é uma opção à esquerda. Alguns consideram ele como sucessor do Lula. E ele é conhecido por ter liderado alguns movimentos sociais do Brasil, como o MTST, como não, o MTST, né? Ele tem formação acadêmica, mestrado em filosofia e psicanálise, e ele é um interlocutor diante ao Sem Terra e às pessoas mais favorecidas economicamente da sociedade. O Henrique Meirelles, ele é conhecido na economia, né? Ele atuou durante o mandato dos 3 últimos presidentes do Brasil, e ele iniciou a carreira como deputado federal pelo PSDB, apesar de ele falar que ele não é político, que existe uma divergência aí. E o desafio dele é justamente conseguir quebrar esse estigma que está sobre o MDB, que é o partido dele, que tem um grande número de rejeição. O próximo que eu vou falar é o Bolsonaro, que é o capitão da reserva, né? Ele é defensor da ditadura, de alguns torturadores. Ele foi eleito vereador, depois deputado federal, por 7 vezes. E dentro da carreira dele, ele aprovou apenas 2 projetos de lei. Estando com 28 anos como deputado, né? Elegeu já vários filhos e tem um discurso radical e não consegue consolidar muitas alianças dentro da política. Eu vou falar do Lula, né? O Lula, todo mundo sabe que ele de fato não será o candidato do PT, que será o Haddad. E o Lula, acho que o nome já fala por si, que ele é a grande liderança do Brasil, né? Nos últimos anos. A Marina Silva, ela já rompeu, né, a polarização histórica entre PT e PSDB. Ela está na política brasileira desde 1994 e ela vem aí forte, né, com um discurso voltado ao meio ambiente. E ela tem um posicionamento mais de centro, na minha visão. E também eu não sei se a gente pode abordar o Amoedo. O Amoedo ele é do Partido Novo, né? Ele nunca teve passado na política e chegou a ocupar vice-presidente do Unibanco e em 2010 ele fundou esse Partido Novo, né? Ele utiliza essa experiência como gestor para explicar uma possível boa gestão que ele teria no, na esfera pública, né? Que levaria em conta a meritocracia, a transparência. Ele tem um discurso liberal enquanto economia, mas ele é cético em relação a leis e políticas voltadas para as mulheres, negros e populações LGBT. Aí eu queria, como que eu já fiz esse panorama geral dos principais candidatos aqui, eu queria propor uma discussão, é proposta pelo Alexandre, para a gente tentar analisar aqui, que é até um exercício meio complicado, de ver um lado positivo e negativo desses candidatos que eu falei aqui, né? Você quer expor a tua visão aí, Alexandre, antes da gente começar? O que eu acho que assim, principalmente em redes sociais, mesmo em conversas pessoais, informais, etc., há sempre uma predisposição de nós eleitores em atacar ou criticar o candidato oposto ao que a gente vem a escolher, né? E aí a provocação, a brincadeira assim que eu proponho é essa, que a gente pense em mesmo no candidato oposto assim o que a gente tiver. Tentar enxergar nele alguma coisa que a gente identifique, aquilo que a gente acha que de repente dá para tirar de, sabe, de oportuno, ou pelo menos que seja interessante, seja digno de se discutir, de abrir discussões com a sociedade, com os políticos, etc. Sim. Eu acho que a gente poderia fazer isso até junto, assim, sabe? Que aí cada um acaba Sim. tendo uma visão. Bom, vamos começar aqui conversando o Álvaro Dias, então. O forte argumento que ele usa aí é que ele tem o apoio do Sérgio Moro, que é do estado dele, lá do Paraná, né? Ele adota algum programa de privatização, né? A favor da privatização. Mas só que ele é contra a privatização da Petrobras, do Banco do Brasil e da Caixa, né? Sobre o porte de armas, ele acredita que tem que ser revisto, né, aquele referendo, foi um referendo que teve em 2005, né, votação, né, em relação ao porte de armas. Ele defende a flexibilização das relações entre patrões e empregados em relação à reforma trabalhista, né? Ele é contra o Bolsa Família. Ele fala que o teto de gastos públicos tem que ser revisto em 2019. Ele propõe uma redução dos impostos, né? Como que vocês veem a candidatura dele? E ele tem esse discurso forte aí de ter o apoio do Sérgio Moro, né? Então, primeiro eu vou falar sobre o que tem de positivo, né? Que é a proposta do podcast. Uma questão que ele fala que eu acho que é importante é o controle dos gastos públicos, né? Buscando um legislativo que seja mais enxuto, digamos assim, que reduza essa máquina estatal que a gente sabe que é extremamente inchada e um valor muito alto de gasto em relação a ministérios, despesas com pessoal, enfim, tem várias questões aí que realmente precisa de uma reforma política. Uma questão que eu acho muito complicada em relação a ele, eu acho que a vantagem para mim, eu consigo enxergar nesse sentido, mas, por exemplo, a vinculação dele como candidato da Lava Jato, do meu ponto de vista, é uma coisa muito perniciosa, né? Porque, enfim, em que pese as várias críticas que a gente pode colocar que talvez exigiriam um debate mais aprofundado sobre essa questão, porque já entra na questão do direito, na repartição dos poderes, mas a vinculação dele com a Lava Jato, ela é muito problemática, especialmente vinculada ao nome do Sérgio Moro, que é uma coisa bem explícita, ele comenta isso várias vezes, parece até que ele se utiliza disso com uma intenção de realmente angariar essa parte desse eleitorado que acha que a Lava Jato é mil maravilhas e que desconhece, até mesmo por questões pessoais, né, questões de não estar dentro desse universo do direito, que acham que a Lava Jato é o que tem de melhor, assim, não que não existam coisas boas, mas se você for colocar numa balança, a Lava Jato, ela soma mais problemas e muitas coisas complicadas ao invés de benefícios propriamente ditos. E ele usa isso como um rótulo mesmo da campanha dele, o que eu vejo de uma forma bem negativa. Outra questão que me incomoda bastante, que a gente consegue perceber, inclusive, pelos debates, é como que ele se manifesta em relação a temas que são importantes serem debatidos, por exemplo, a questão do aborto, a própria questão da união homoafetiva, e outros temas polêmicos que toda vez que ele é perguntado, ele se esquiva e trata com enorme descaso, digamos assim, essas questões. Inclusive, se eu me recordo bem, ele inclusive há um tempo atrás ele se envolveu numa questão bem polêmica de a parada gay em São Paulo. Ele publicou uma carta ou assinou alguma carta falando que eram ofensivos. A forma como que eles colocavam era extremamente ofensivo para a religião, né? E a religião sempre desse modo assim, digamos, do alto do pedestal também, porque ela é a neutra, o discurso dela é o prevalente, né? Então, assim, quando isso começa a se mexer, a questão do aborto também, aparentemente ele é contra o aborto. E todas essas pautas progressistas, ele simplesmente não parece avançar muito nisso, né? Então, assim, eu consigo ver de positivo, talvez só essa questão do Estado mais enxuto, né? Um combate à corrupção que parta efetivamente da lei e não de uma supremacia do poder do judiciário, que desequilibra todo o sistema. E como pontos negativos, eu acho que é isso que eu elenquei. Eu concordo também que, do ponto de vista positivo, eu acho que essa coisa que a excelência Ana Paula comentou sobre os impostos, a questão aí das reformas e tal, a questão é que, até pelo repertório dele, de andar mais à direita e tal, a gente sabe onde que dá essas intenções aí de mexer nos impostos, de reformas trabalhistas, etc., né? Eu acho que esse lance dele estar ganhando mais força, principalmente com, me parece, pelo menos, né, com o público. Classe média, que é também o público da Lava Jato, principalmente. E a minha preocupação, acho que é a mesma assim, de nós três, o problema que a Lava Jato representa, assim, né, da tendência, de uma coisa meio obscura, mas ao mesmo tempo que a gente não tem muita informação, de onde veio, para onde vai, quem que prende, etc. Então, e também, além do mais, eu posso, para ser bastante sincero, assim, não posso nem dizer que eu conheço a fundo a proposta de governo dele, eu tenho acompanhado nos debates. Dentro da proposta de governo dele aqui, ele põe assim, ó, metas sociais, econômicas e instituições, né? Emprego para todos, segurança com tolerância zero, saúde com pronto atendimento, ciência, cultura e turismo, educação do futuro, família unida, verde água, saneamento 100%. Na economia, estrutura fiscal eficiente, menos impostos, capital para previdência social, crédito sem vexame, indústria 4.1, planeta agro, infraestrutura do século XXI, diplomacia para o comércio. Instituições, burocracia zero, medidas anticorrupção, legalização da propriedade urbana e rural, autonomia federativa mais reforma política, projeto de integridade da nação, aí mais meta no síntese e tal. É o programa de governo dele que está dividido assim, né? Mas ele também é um candidato que dificilmente vai levar, assim, né? Eu acho que assim, só se tiver uma reviravolta muito grande. Sim, eu achei aqui o que eu tinha mencionado foi em 2013, o Senado ele colocou em votação um projeto de lei que iria aprovar o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, né, que estabelece as diretrizes para a educação nacional durante os próximos 10 anos seguintes. Aí ele era relator do texto na Comissão de Educação do Senado e ele conseguiu, enquanto relator, através dessa presença dos grupos religiosos, excluir o termo gênero, né? Que é essa questão da demonização, da generificação. Você exclui até a possibilidade das pessoas pesquisarem e conhecerem, né? O que que significa isso, o que que significa, enfim. Então, só por isso eu já vejo que existe uma falha tremenda, assim, até porque existe uma mistura também no discurso dele com esse discurso religioso que já é tão pernicioso aqui no Brasil. Sim. Bom, vocês querem comentar mais alguma coisa dele ou a gente pode passar para outro candidato? Eu também acho que ele não chega muito longe. Estou vendo aqui que ele está com 2%, me parece, na última Eu tinha lido alguma coisa, está aberto aqui. 2% de intenções de voto. Eu acho que, até porque me parece ser uma estratégia assim, dos partidos, né? Essas várias opções vão chegar num certo momento que eles vão se dividir, os mais tendentes à esquerda, os mais da direita, para poder montar um apoio estratégico, né? Eu acho que ele faz parte mais é disso mesmo, não sei se ele almeja grandes coisas, não. Então, vamos passar para o Ciro Gomes aqui. O Ciro, eu acho que o ponto mais potencial dele, ele tem experiência, né? Ele é uma pessoa experiente, então ele tem um discurso conciliador, que ele acaba, até pela vice dele, ela acaba pegando um lado que ele não pega. Então, eu acho que ele teria governabilidade assim, no parlamento. Pode pegar para ele é justamente às vezes ele ser meio truculento, assim, ter um discurso meio ofensivo, assim, até ter palavras muito fortes, né, que pode acabar afastando um pouco os eleitores. O que vocês acham da candidatura do Ciro? É, só Pode falar, Léo, pode comentar uma falar. coisa antes da gente entrar no assunto. Hoje saiu uma matéria falando que sem o Lula, o Ciro Gomes que vai para o segundo turno com o Bolsonaro. Não. Segundo essas previsões, né? Porque o Haddad, ele não consegue, o Lula não consegue transferir voto para o Haddad. Há, assim, uma pesquisa prévia de que ele transferiria para o Haddad cerca de 6%. O Ciro, ele puxaria mais votos do que o próprio Haddad. Será? Isso é bem duvidoso também, porque é imprevisível, na verdade, né? Ninguém sabe. O Haddad puxa mais, ele consegue ter mais votos aí do Lula, né? É que eu acho que a gente precisa avançar um pouco mais agora nas candidaturas mesmo, né? Nesse período aí, nas campanhas e tal. O Haddad até agora, na verdade mesmo, acho que essa estratégia do PT, para mim, ainda é bastante confusa, apesar de estar sendo anunciado já faz um tempo e tal, né? Uma estratégia de chamar votos e, de repente, transferir, mas muito esquisito, assim, eu acho Ainda que... estão participando, né, desse momento que tem para o debate. Eu não estou entendendo essa estratégia, não me parece ser muito inteligente. Não, com certeza não. E eu acho que o lance do Ciro, né, que a gente estava falando, a expectativa dele desde o princípio, e sempre foi explícita isso, era pegar um apoio do PT, né? Até no começo, assim, dessa pré-campanha, ele sempre dizia isso e ficava reforçando que ele era extremamente contrário à ideia da proibição da candidatura do Lula, do impeachment. Foi um erro, essa coisa toda. Você vê que no discurso dele tem sempre um embutido, assim, uma mensagem de paz ao PT, mas ele só tomou sapatada uma atrás da outra. Teve um depoimento da Gleisi Hoffmann, público, assim, que deu uma detonada nele mesmo. Ele ainda assim veio com tom apaziguador. Me lembro que foi bem perto da entrevista dele no Roda Viva, e abordaram isso lá já logo de cara. E ainda assim, parece que os eleitores dele, pelo que eu vejo em redes sociais, assim, os eleitores, aliás, do PT, são bastante contrários à ideia do Ciro. E aí acabou que obviamente, ele não ia buscar apoio em centro-direita, então acabou tendo que ficar tudo dentro do partido dele mesmo, né? E tá crescendo, né? Ele Sim. tem crescido nas últimas pesquisas, nas últimas semanas. Tem essa questão mesmo que acabou que ele foi um pouco prejudicado, que ele estava contando com esse apoio do PT, né? Inclusive, acho que foi na Suíça que ele deu um depoimento falando que se ele fosse eleito, ele ia liberar o Lula, né, da prisão tal. Tava falando muito sobre Lula no começo, assim, e aí teve que parar, né? Então acabou que o PT prejudicou um pouco a estratégia dele. Agora, por outro lado, ele teve uma grande sacada, né, nesses debates, um debate especificamente promovido pela Band, que é a questão lá do pessoal que está com o nome sujo, no com o nome sujo. Ele virou SP Ciro, né? Tira o seu nome. Então, eu acho que foi uma estratégia bacana dele, assim, que eu acho que acabou que ali ele ganhou alguns eleitores. O que vocês acham? É uma Com certeza, promessa bem estratégico, popular, né? né? É bem estratégico, ele consegue Bem angariar muitos populista, assim. votos. Até por isso eu Eu acho acredito que. nessa possibilidade dele realmente ir para um segundo turno com o Bolsonaro. Ele do mesmo jeito que ele representa um problema para pessoas que já têm uma ideologia mais bem definida, ele consegue agradar a gregos e troianos, assim. Acho que é um pouco o que ele está buscando, até mesmo com a própria vice dele, que é uma coisa bem contraditória, assim, né? Que, do ponto de vista, é para realmente pegar essa bancada pluralista, conseguir ter governabilidade, até porque existe a previsão de que essa bancada ruralista vai aumentar ainda mais na Sim, próxima legislatura. e dentro dos pontos do plano de governo dele, eu acho que é positivo, assim, que às vezes acabou que os projetos propostos pelo Partido dos Trabalhadores, tal, no âmbito mais social, como Minha Casa Minha Vida, etc., ele vai dar continuidade. Eu, particularmente, são propostas que eu acho que são necessárias, né, para se a gente quiser um país mais igualitário. Então, eu acho isso um ponto forte da campanha dele, assim. Além dele ter um pé na academia também, né, então ele vai valorizar a educação, pelo menos ele propõe isso, né, a condição das universidades públicas e etc. Agora, o ponto negativo, acho que é justamente a vice dele, né, que esqueci o nome, fugiu o nome dela agora. Ela tem esse pé muito aí no É Cátia Abreu o nome Cátia dela. Abreu. Cátia Abreu, é. Ela, de fato, ela foi contra o golpe, né, contra o golpe do impeachment da Dilma. Mas mesmo assim, ela é do setor agrário, né, dos grandes produtores aí rurais brasileiros. Até porque também acho que isso também é estratégico e mostra também o lance conciliador dele, assim, né? Porque assim como ele está vindo muito, muito estigmatizado como candidato esquerdista, que não é, né? Ele é muito mais de centro que de esquerda, até por conta dessa característica dele de dialogar com os dois lados. Ele obviamente vai precisar, qualquer um que entrar lá vai precisar de uma boa relação com os dois lados, e a bancada ruralista, como vocês comentaram aí, é de extrema influência lá dentro, né, na Câmara, no Senado e tal. Então, eu acho que foi mais para esse lado, além daquela coisa assim, estamos colocando uma vice mulher. Você vê que esse ano a candidatura de mulheres aumentou pra caramba, acho que Como isso vices, é muito. como vices também, né? Para, Como digamos, vices, dizer pois é. que existe uma igualdade, assim. Exatamente, eu acho que é exatamente isso, assim, é mais Uma um discurso para tentar, no mínimo, não sair de machista, assim, né? Mas acaba que continua sendo, talvez. Até Não sei se porque essa é uma preocupação também diante do todo. O Ciro Gomes, ele é bem queimado mesmo com as feministas, assim. Pois é, Uma vez exatamente. ele. Eu não lembro qual. Quando ele foi. Acho que foi alguma disputa eleitoral que ele foi participar. Acho que quando ele foi presidenciável, em 2002. Parece que perguntaram para ele qual que era o papel da Patrícia Pilar na candidatura dele. Aí ele falou que o papel dela era dormir com ele. Sim. Mas ele até comentou, né? Ele fala que isso foi um erro dele mesmo, né? Até ele comenta que foi um dos piores erros da vida dele, tal, foi em 2002. Agora Mas ano passado ele teve uma disputa também com a Luciana Genro, né, do PSOL, que ele quando ele estava ainda pré-candidato à presidência da República, ele teve uma discussão com a Luciana Genro, porque ele falou que ele não vê na Marina Silva muita energia e que o momento é de testosterona. Aí ela ficou muito indignada, ela soltou até um vídeo na internet, já ainda mais considerando esse espaço da polis, que sempre foi negado para as mulheres. E no Brasil, o cenário ele é bem característico justamente dessa diferenciação, né, da história que a história do Ocidente, que começa lá na Grécia Antiga, né, da pólise, da oikos, dessa separação, da questão da fala e do falo, enfim. Aí eles discutiram e muitas mulheres da política se revoltaram com ele também, que ele falou que era um momento de muita agressividade, né? Assim, a construção da masculinidade. Enfim, a verdade é que ele pode estar até querendo ser desconstruído, mas que ele é machista, ele é. Eu acho que ele tem essa cara assim, tentando resumir ele num jargão, seria tipo um sensato estourado, né? Um sensato que não sabe muito bem o que está falando, tenta passar uma de preocupado e está com tudo e todas as coisas, e no final é o que você falou, ele tem uma raiz que é a que ele tem, né? Eu acho que tem a ver com a Raiz raiz também. cultural e tal. Oi? Eu acho que tem bastante a ver com a raiz também que ele tem lá, sei lá, educação familiar, alguma coisa assim, parece. Ah, sim, com certeza. Teve também uma declaração polêmica que ele deu, foi muito recente. Ele falou assim: é preciso ser muito mais homem que eu para me derrubar. Então, eu acho que é isso que a gente está falando, assim, são questões culturais. Eu particularmente não vejo nenhuma aberração, assim, apesar de ser momento de discutir, as coisas estão discutindo, e me parece que ele é até favorável a isso, mas o cara vem de onde vem, são raízes. Eu particularmente não vejo má intenção Ah, sim, é nessas verdade. falas, Não, assim, pois entendeu? é. Eu acho que morde a língua, cara. Ele fala e morde a Eu acho língua que é para depois. ele, deve chegar em casa e falar, puta, falei besteira de novo. Eu acho que ele pode estar buscando ser desconstruído, mas como a gente está discutindo pontos possíveis negativos e positivos, né? Acho que é importante ter isso às claras. Sim, aqui no programa de governo dele, ele declara alguns pontos assim, né? Que ele põe ele considera a geração de empregos, né? Que ele vai propor geração de empregos, reforma, a partir da reforma tributária, previdenciária, reforma orçamentária, reforma de gestão pública. Aí depois ele vai lá para o 2. O 2 é a recuperação e modernização da infraestrutura. Aí entra habitação, infraestrutura básica e tal, programa Minha Casa Minha Vida. O 3 é o desenvolvimento e meio ambiente, né? Que aqui eu acho que pega um pouco, por causa da Cátia Abreu, talvez. Né? Porque assim acaba que a proposta dela é outra, né? 4, ciência, tecnologia e inovação. Que aí é a questão das universidades, educação brasileira, né? 5, investir maciçamente na educação, né? Que aí acaba pegando um pouco do outro lá. 6, aprimorar o SUS para melhorar o atendimento na saúde. O 7, combater o crime com inteligência policial e proteção aos jovens. Isso é uma coisa até que ele foi questionado no Jornal Nacional, né? Que ele falou que vai investir em inteligência, não em contingenciamento, número de policiais na rua, mas sim na inteligência por trás das ações policiais. 8, criar, manter e ampliar os programas sociais, que aí pega já aquilo que eu tinha comentado do governo do Partido dos Trabalhadores. 9, a cultura como afirmação da identidade nacional. 10, respeitar a todos os brasileiros. 11, combater a corrupção, que eu acho que isso é o discurso que vai ter, todos vão ter, acabar tendo. 12, defesa política exterior e soberania nacional. E é isso. Programa de governo do PDT. Acho que o único que talvez não vai poder falar muito sobre o combate à corrupção talvez seja o Geraldo Alckmin, né? A gente vai chegar até ele daqui a pouco, mas eu acho que ele vir com esse discurso realmente seria pegar demais. O Ciro também tem essa bandeira que o Bolsonaro também carrega, de não ser ficha limpa e tal, apesar de tá sendo investigado uma série de coisas e tal, mas a princípio, até então, é um ficha limpa. O governo durante o seu governo no Ceará, ele teve um índice de aprovação bem interessante, vou dar uma pesquisada para atualizar. E é capaz que ele vai ir para esse lado da educação mesmo, porque o índice da educação do período da gestão dele no governo do Ceará também foi bem positivo. Pesa a favor dele também ele ter trabalhado nos dois governos, FHC e Lula, se não me engano, também trabalhou com Dilma. E isso demonstra a capacidade dele de dialogar com esquerda e direita, que é isso que eu acho, sinceramente, que é extremamente necessário, porque não adianta qualquer outro. A gente vê a Dilma, né, que no ano do impeachment ela não aprovava absolutamente nada, porque perdeu completamente o poder de articulação, até com o próprio boicote do vice, né? Então, essa capacidade de dialogar aí, até porque a gente está sabendo que a tendência é que Câmara e Senado também, eu não sei se as pessoas estão muito preocupadas com essa novela do Executivo e acabam esquecendo um pouco do Legislativo, que a gente sabe onde está o problema maior ali, né? Do ponto de vista político, assim, dos três poderes, tá? Quer dizer, eu acho que seja ali, né? Sim. É, sobre o Ciro Gomes, uma questão também que eu não comentei que me chocou muito foi uma vez a Cátia Abreu, quando ela foi tomar posse como ministra da Agricultura, na época da Dilma, aí no discurso de posse ela falou que latifúndio não existe mais no Brasil. Sobre o Ciro Gomes, ainda, né? Existem coisas boas também quanto às propostas dele. Uma questão é essa governabilidade que provavelmente ele vai ter, justamente porque ele dialoga com os dois lados, né? Uma questão bacana também é que ele tem sido bem crítico, tem dirigido críticas bem ácidas à reforma trabalhista, tem discutido também a reforma da Previdência, mas com a participação popular, através de referendos, plebiscitos. Ele também tem sido bem crítico em relação à atuação do judiciário, para você manter esse equilíbrio entre os poderes, né? Que a tarefa é importante, né? Ele co coloca isso de uma forma bem clara, do meu ponto de vista, no discurso dele. E ele tem se colocado também contra essas selvagerias assim que o governo Temer colocou, a questão do investimento à ciência, e várias outras, a PEC, controle de gastos. Ele tem sido bem progressista nesse sentido, que eu vejo de uma forma muito positiva. Sim, vamos dar sequência aqui, vamos entrar no Geraldo Alckmin agora. Até um dado curioso, Alexandre, é que você comentou que como que ele vai falar contra a corrupção, mas na verdade isso tá dentro do programa de governo dele, viu? A primeira frase do programa de governo é assim: o Brasil precisa se livrar dos males da corrupção do Estado ineficiente, que sobe dinheiro do povo por meio de impostos elevados e oferece serviços públicos de baixa qualidade. Bom, mas o É, programa. ele começou bem. Ele começou bem já, né? Reunindo na campanha dele, o antro do antro. Sim. Aí aqui, ó, o programa dele é dividido em três pontos: o Brasil da indignação, o Brasil da solidariedade e o Brasil da esperança. O Brasil da indignação é justamente tolerância zero à corrupção. Aí tem uma série de pontos, né? Ninguém aguenta mais sustentar um Estado caro e ineficiente que cobra altos impostos e presta serviços públicos de baixa qualidade. Aí fala que vai enfrentar esses problemas, tal. O segundo ponto é o Brasil da solidariedade, que é a redução das desigualdades sociais. Isso gerará um sério comprometimento do governo para melhorar a qualidade da educação, ampliar o acesso à saúde, combater a violência e promover o respeito às mulheres, idosos e minorias. O Brasil da esperança é o Brasil precisa voltar a crescer, atrair investimento privado, gerar emprego e renda. Sem crescimento não resolve os problemas econômicos, sociais e não combate as desigualdades. Fazer o Brasil crescer é vital para o futuro de todos. Esses são os três pontos principais do programa de governo dele. Certo? E como a gente sabe, ele é um candidato ao centro, né? Eu acho que ele até, o Alckmin dentro do PSDB é um candidato mais ao centro. E ele vem forte, apesar das pesquisas indicarem que ele não está tão bem, quando começarem já começaram as propagandas nas mídias, aí, tal, rádio, TV, ele tende a crescer bastante. É, o Alckmin, tipo assim, ele a princípio de cara já me desagrada o fato desse repertório dele, de onde ele vem. O partido dele tem se mostrado nos últimos anos e revelado, né? É, desde o último candidato à presidência, que também era candidato do partido, que era presidente do partido, Aécio Neves, para cá a gente tem notado como que eles estão junto a tudo que aconteceu nos últimos anos, junto ao PMDB, como eles estão por trás de toda essa manobra, que está deixando o país um caos, e um caos muito programado. Do ponto de vista que agrada, e agora? Sinceramente, não me agrada, assim. Esse discurso que você leu aí do plano de governo dele sobre a corrupção, combater a corrupção, eu acho muito, muito improvável. Um discurso muito mais eleitoreiro do que de fato. Apesar disso, em São Paulo ele tem um índice de aprovação, onde ele tem mais votos até agora. Isso me traz alguns questionamentos, assim, porque pelo menos o que ficou, que chega aqui para nós, né, na mídia, que o que mais chamou atenção no último governo dele, no governo dele de São Paulo, foi justamente o problemas, assim, né, problemas em lidar com greves, problemas de violência, do combate ao crime, é muito desastroso. Que agrada acaba que ele tem governabilidade, mas isso é muito ambíguo também, porque isso pesa tanto para bom quanto para mal. Mas eu destacaria essa capacidade, essa governabilidade, essa capacidade de articulação com Câmara e Senado. E há de se destacar também, que eu esqueci de comentar aqui, que ele é conhecido como Picolé de Chuchu, né? Que é o Picolé de chuchu. candidato assim que sem graça, né? Que é meio apático, sem cor, né? Ele responde isso dizendo que nunca foi um popstar, um showman, que o negócio dele é trabalhar e tal. Quer comentar, Ana Paula, do Geraldo Alckmin? Ah, o Geraldo Alckmin, ele representa essa velha política e essa questão do duplo pensar, né, que fala que vai defender, que vai ser contra a corrupção, mas o partido dele está envolvido em vários escândalos, inclusive não acontece desvinculação de pessoas que inclusive estão presas, né? Ele representa totalmente essa velha política. E do meu ponto de vista, quando ele fala, por exemplo, que vai fazer reforma trabalhista, que vai fazer reforma da Previdência, né? Ele está ali ressaltando o discurso dele para privilegiar quem já é privilegiado. Você nota isso fazendo uma análise básica do discurso dele? É exatamente isso. Nós vamos facilitar para as pessoas investirem, vamos abrir capital e existe um déficit previdenciário. Quer dizer, é sempre as camadas mais baixas, aquelas pessoas que já enfrentam uma situação de Brasil, país muito desigual, né? É um problema muito sério que a gente tem aqui. Ele reforça essa desigualdade no discurso e no programa de governo dele de um modo bem soft, assim, né? Porque ele fala que está no centro ali, mas para mim está bem centro-direita, assim, bem direita mesmo. Mas eu acho que o maior problema é isso que a gente vê, né, no discurso dele, é sempre apoiando essas medidas grotescas, assim, do governo do Temer e culpabilizando quem já está ali na base da pirâmide, né? Quem já é desprivilegiado. Nada contra especificamente a questão partidária, né? Mas é realmente projeto de governo dele, o discurso. A gente vê que realmente é para ressaltar essa desigualdade e manter poder em quem já tem poder. Até mesmo assim, ele falar que defende a Lava Jato, né? Pô, claro que ele vai. Tanto que ele, nessas negociatas, ele já conseguiu o maior tempo, fez a maior parte de alianças, e ele mascara essa situação, por exemplo, da enorme desigualdade social, que é um problema crucial que tem que ser enfrentado por qualquer candidato assim, do Brasil. Isso é uma matéria muito interessante no El País. Que seis brasileiros, eles concentram a mesma riqueza que metade da população mais pobre. Seis brasileiros. A desigualdade social é um problema muito urgente aqui no Brasil. E quando ele propõe a reforma trabalhista para massacrar ainda mais esse trabalhador, a reforma da Previdência, né? Sempre focada nessa questão tecnocrata, assim, só para favorecer o capital estrangeiro mesmo. E é muito claro o discurso dele. Ele fica o que pontuaria, se pontua a favor dele, é a coisa das reformas, não, dos ajustes fiscais, né, das contas pagas, né, não conta a favor dos ajustes fiscais, das contas pagas. E, mas ao mesmo tempo, pesa para isso, justamente esse lado que a Paula estava comentando, né, a favor de reajustes que privilegiam a classe mais desfavorecida. E, bom, enfim, só para resumir o quanto vocês disseram, o cara representa o que já tem aí, o que a gente já sabe que tem de maior problemático nesse momento, país. Vamos passar para o Boulos, então. Até porque só uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, que ele aprovou o teto de gastos, né? Além dele ter sido a favor, ele é a favor da reforma da Previdenciária, ele foi, votou, manifestou a favor da reforma trabalhista, a questão do teto de gastos também, que limita as despesas públicas. E aumenta essa desigualdade, ele se colocou a favor dela. Só para deixar isso bem claro, que eu acho que é importante. Sim. Bom, Não vou. só a favor, como elogia, né? Quando questionado, ele elogia e sai fora. Exato, é. Sim. Vamos passar então para o Boulos aqui, né? O Boulos é a alternativa que tá mais à esquerda aí, assim, que apesar de não estar tá com uma pontuação que vá levar ele mesmo a ganhar, mas ele vem aí pelo pessoal, né? E os principais pontos da proposta de governo dele, do pessoal, são voltadas a iniciativas sociais, né, e em relação à educação. A proposta de governo do pessoal em si, ela é bem extensa aqui para a gente ficar passando ponto a ponto. O que eu acho importante a gente destacar aqui é a questão da ampliação das propostas de moradia, né, a ampliação do Minha Casa, Minha Vida, né, que ele até cita, é Meu Bairro, Minha Vida, né, que ele propõe ampliar esse programa já vindo pelo Partido dos Trabalhadores. Outro ponto que eu acho interessante é a questão da educação, né, que também valoriza a educação e a educação de acesso público, né, sem ser privado. A vice dele, né, a Sônia Guajajara, que é uma das lideranças indígenas do país, então ela acaba valorizando representando, né, as populações tradicionais. Um ponto negativo, eu acho que talvez a proposta de governo do PSOL, ela vá muito, muito de maneira diversa ao que teria apoio aí das classes mais favorecidas. Então, acaba que ele não teria apoio dentro do parlamento e não conseguiria aprovar, senão, se não, quizás 100% das propostas dele não conseguiriam passar, porque não teria governabilidade. Vocês querem comentar alguma coisa? O programa do pessoal é meio extenso para a gente ficar detalhando ponto a ponto aqui. A gente sabe que o Boulos, até para ser candidato a PSOL, as suas preocupações são mais voltadas para as demandas populares. Isso eu só vejo com bons olhos, também concordo que é um fator positivo. Acho difícil que, assim, ele discursa muito bem, é um cara bastante sensato, traz questionamentos muito importantes e necessários, mas acho que isso não faz do candidato um potencial presidente. Como você citou, acho que precisa de governabilidade, precisa de articulação. Eu acho que há uma incoerência quando se diz sobre olhar para todos e defender questões muito legítimas de uma ideologia, de um lado e tal. Por mais que eu concorde com várias delas, que eu me identifique em várias delas, mas eu acho que é um pouco contraditório esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude e tal. Outra coisa que pesa, é engraçado, pesa tanto a favor quanto contra, é o próprio MST. A favor porque eles têm vários cases assim de desenvolvimento, de pesquisas, de modelos de sustentabilidade, etc. E ao mesmo tempo há vários cases de que deixam dúvidas assim, né, de violência, de manifestações mais agressivas, de ocupações, etc. Então, bom, o que eu vejo dele assim, me agrada as questões e os questionamentos que ele traz. Acho que candidatos como ele são extremamente importantes nos debates. Acho que assim como era Eduardo Jorge nas anteriores, agora ele vem como vice, né, da Marina. Mas eu vejo assim, pensando nas eleições, a principal ponto positivo que eu vejo são as discussões que o cara traz, as necessidades de debates que o cara traz. Muito mais do que a sua importância ou seu potencial para presidente. Sobre o Boulos, primeiro, eu acho muito bacana, pela primeira vez na história, a gente ter uma vice representante dos povos originários. Acho que isso é bem marcante e bem motivador do meu ponto de vista. Acho fenomenal a vice dele. Ele tem um timing muito bom, um discurso bem popular, ele atinge várias pessoas, o timing dele durante os debates é muito bom, é perfeito, assim, eu acho que ele, mesmo entre as pessoas que não se alinham às vertentes ideológicas do Boulos, reconhecem, né, que ele tem se destacado nos debates, até por ele ser super novo, né, tem 35 anos, as propostas também são bem legais, e o que eu vejo talvez de negativo em relação a ele, que é a mesma questão que eu vejo como positiva, né? É paradoxal, mas enfim, ele é o que está mais, digamos, mais autêntico, ele é bem claro no discurso, até ele postou no Instagram dele um dia desses, eu achei muito legal. Ele falou assim, ó, quero deixar um recado. Você, banqueiro, você, empresário milionário, você, juiz que recebe auxílio moradia tendo casa, não vote em mim, porque eu vou cortar o seu privilégio. Ele fala muito às claras, assim, né? Tipo, você não vote em mim, porque eu não vou estar representando os seus interesses e a manutenção desse status quo aí. Então, eu acho isso muito autêntico, acho muito legal. O problema dele, que eu acho que é o problema de toda esquerda, mais esquerda, assim, talvez seja a questão, claro, sim, essa questão, por exemplo, da reforma tributária, né, da gente taxar as grandes fortunas e várias questões, com certeza são muito importantes, mas, por exemplo, talvez seja um problema que eu não sou da área da economia, eu teria que estudar isso mais a fundo, mas eu vejo que todo o discurso que está muito assim, concentrado à esquerda, a gente lida com escassez de recursos, né, para resolver um problema que é ilimitado. Então, assim, nem sempre vão existir recursos para abraçar tudo isso que se propõe, porque governar é justamente isso, é você decidir onde você vai aplicar, né? Muitas vezes, mesmo você fazendo essa reforma tributária, a gente não consegue abastecer esses cofres para abraçar todas as demandas sociais que são urgentes aqui. Então, talvez seja esse o único ponto negativo que eu vejo dentro da candidatura dele, o que inevitavelmente, como eu falei, é o positivo e é o negativo. Ele acaba que vai ter mais dificuldade na governabilidade. Sim. É, ele teria muita dificuldade para governar. Inclusive, eu também acho que as propostas dele são interessantíssimas, assim, até buscando um Brasil mais igualitário, etc. É, valorizando as minorias, né, e sendo bem sincero nos pontos que ele defende, como você destacou, Ana Paula. Mas, infelizmente, a gente sabe que está longe dele ter o apoio, né, de todos os segmentos da sociedade. E acaba que o presidente tem que refletir também os diversos segmentos da sociedade para expor de fato o que seria essa noção de Brasil, né? Que é uma coisa que agrega diferentes pontos de vista e consegue conciliar eles numa figura representativa ali que possa estar integrando esses diversos pontos. O Bom, legal do pessoal a também, que minha eu única acho que preocupação. o partido que mais tem expertise na democracia, na efetivação da democracia. Vamos, eu acho que é o único que eu vejo realmente quando eles colocam, ah, vamos discutir, vamos, até porque ele vem desse movimento popular, né? A quebra justamente entre o PT e o PSOL foi marcada por esse tipo de situação. Então, quando eles defendem realmente a democracia, fazer uma campanha assim, mais com mais diálogo, né? Isso eu tenho a impressão de que é para valer, não é só para, não é uma questão discursiva ali para criar uma manobra e convencer a população. Por exemplo, a Marina, quando ela fala que quer um plebiscito para decidir o aborto, é uma forma dela dizer que ela não concorda, né? No pessoal, isso me soa mais legítimo e mais condizente com a história do partido e a forma com que ele funciona. Você queria complementar, Alexandre? A minha preocupação é que assim, esse lance, esse discurso de uma gestão para todos, de um país igualitário e tal, eu acho que é um pouco. Bom, o país igualitário agrada, é necessário, é o que queremos, etc. A questão é que eu acho que ele é um pouco contraditório quando se fala de vamos governar para minorias e tal. Ou é para todos, ou é para um grupo segmentado, de maiorias ou minorias. Então, assim, analisando discurso, né? As palavras usadas, as frases usadas e tal, acho que esse é um ponto que me preocupa um pouco. Porque aí acho que é até contrário ao que vocês estão falando sobre a legitimidade, a originalidade, porque o original por original, o extremo oposto dele nesse cenário que seria um Bolsonaro ou um Amoedo, eles também são originais no que eles propõem, assim. São ideológicos, opostos, mas são ideológicos, né? De dizer, olha, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, vai ser assim, vai ser assado. A Marina é em cima do muro mesmo, sempre foi, né? Sempre foi. Eu já pensei, já fui meio que enganado por ela, vamos dizer assim, porque não me lembro agora qual candidatura dela, pelo PV na época ainda. Foi bastante frustrante, decepcionante a forma como ela saiu, a forma como foi conduzida, etc. E ao mesmo tempo que é da democracia ela ser em cima do muro, né? Não é o que se espera de um candidato a presidente, mas. É uma forma de colocar, de falar, bom, eu não vou me envolver em polêmica, vou deixar as pessoas decidirem, até porque países escandinavos, que a gente sempre cita, né, como modelo de referência e tal, eles fazem isso a rodo o tempo todo. Então também não sou muito contrário à ideia de plebiscito, não. Isso até me agrada, pela verdade. É, sim, mas é que no caso dela a gente vê que é um discurso manipulado para você colocar em cima do muro mesmo, né? Mas Mas é a o característica dele, é. Bolsonaro, apesar dele ser realmente seria esse extremo oposto do Boulos, ele tá tentando vender um discurso mais soft, assim, né? Uma coisa que a gente sabe que ele não é. E até por isso eu acho que o Cabo Daciolo ele é mais autêntico nesse sentido que o Bolsonaro. E talvez até por causa disso ele até consiga roubar alguns votos que seriam do Bolsonaro, porque ele tem sido mais honesto nessa decisão de perspectivas. Vamos dando sequência aqui, que a gente vai chegar no Bolsonaro e na Marina. Aí vamos seguir aqui, que eu acho que a gente consegue estabelecer ponto a ponto assim e falar deles na hora que chegar lá. Podemos passar para frente aqui, falar do Acho que ele é o próximo, né? Não, ele depois. Vamos falar do Meirelles também, né? O Meirelles tá pelo MDB. Então, aí os pontos de governo deles são mais sintéticos, assim. Ele primeiro fala um Brasil mais forte, né? Precisamos de um Brasil mais forte para gerar empregos. Que justamente ele vem dessa administração econômica, tá? Ele tem esse lado mais forte, assim. É um Brasil mais justo, né? Como esperar que uma criança pobre possa competir em igualdade de condição com uma criança rica quando o destino delas foi selado no momento do nascimento? Brasil mais integrado, um Brasil mais humano, que aí entra esse discurso de combate às desigualdades sociais. Um Brasil mais seguro. E é isso, a sua parte de governo dele. Bom, eu acho. Eu acho que ele é um candidato assim que acabou que ele veio para tampar um buraco aí para representar o MDB como candidato. Mas eu acho que até o próprio Temer já falou que o candidato dele é o Geraldo Alckmin, né? Eu acho que ele é o mais parecido aqui com o Alckmin também, o Alckmin é mais parecido com ele. Ele tem esse lado positivo dele ser bom aí em economia, né? Ter formação nisso, tal, e ter experiência nisso. Até ele já cumpriu a função aí de como ministro aí de Fernando Henrique, Lula e Dilma, né? Então acaba que ele conversa bem tanto pelo PSDB quanto pelo PT. Agora, o lado negativo é que ele está alinhado aí ao Temer, ao MDB, né? Que teve que ter que mudar o nome, tirar o P para tirar o estigma. O que vocês gostariam de comentar sobre Meirelles? O Meirelles, eu acho que na Roda Viva, no Roda Viva mesmo, algum jornalista questionou, mas o senhor, ninguém conhece o senhor, seu candidato. Ele falou, pois é, mas o ponto positivo disso é que ninguém me rejeita também. É engraçado assim, né? A perspectiva de cada candidato, né? O dele, pelo menos, ele não. Beleza, o Bolsonaro tá lotado de rejeição, né? Mas tá lá na frente. O Eu acho que a Meirelles. única. Ele trabalhou no. Ele era um. Só completando assim, ele era um cara que. Ele trabalhou no governo do Lula, né? Ele, inclusive, queria ele para Dilma. E é um dos caras da cúpula ali do Temer, né? É banqueiro e, por isso, muito influente no meio econômico, né? O Meirelles, a única vantagem dele é que ele realmente me parece ser um profissional muito bom dentro do que ele faz, né? Assim, ele tem algumas conquistas na vida pessoal dele, mas do meu ponto de vista, enquanto candidato, enquanto ideias políticas, é um total fracasso, até pelo partido que ele representa, que fez até essa troca de nome para enganar bobo, né? As coisas que ele defende são Eles péssimas, trocaram, tiraram o pé, né? são bizonhas e bizarras, enfim, tudo nele é muito bizarro, mas eu tenho que reconhecer que a trajetória de vida pessoal dele, ele realmente deve, ter sido uma pessoa muito profissionalmente bem interessante, assim, que já vem de uma situação de privilégio também, mas não dá para ignorar que a trajetória profissional dele é de muito sucesso. É, o que pesa a favor dele nesse momento, por exemplo, é que os resultados da economia nesse primeiro semestre, os índices melhoraram, né? E apesar de ainda estar bem ruim, o cenário é bem crise ainda, mas a verdade é que o PIB voltou a crescer, o desemprego a cair e tudo obra que parte dele, assim, parte da cúpula dele e tal, né? Então, são os números que pesam a favor. Eu acho que é por onde ele vai seguindo a campanha dele, falando sobre esses números que vieram de ajustes duros, que a população não entende, mas sente o mercado sempre pelos mega empresários, até porque ele é que defende essas reformas de ajuste fiscal, das leis trabalhistas, que parece que nós temos contra, contrários, assim, né? A gente tem. Mas eu acho que é por aí que ele vai. Ontem eu achei muito engraçado ali Acho ele uma bizarro. Concordo reportagem. completamente bizarro. Então é muito bizarro, né? E ele enfrentando Boulos lá na discussão foi, ó, muito bizonho, assim. Aí ele realmente mostrou quem que ele é. Ele desceu do salto. Falar que ele vai dar emprego, mas para quem quer trabalhar, né? Terra não. Terrível. Mas eu vi uma reportagem muito engraçada ontem. O Temer dando entrevista pro Datena. Aí ele falou que não tá com mágoa do Meirelles por estar tá escondendo ele durante a campanha eleitoral. Quem está escondendo ele? Ele falou que não tá com mágoa do Meirelles por estar tá escondendo ele durante a campanha eleitoral. Que quem tá na vida pública tem Daí a que gente já estar viu, né? acima dos acontecimentos mesmo. Ele até tá postando agora numa campanha aí de falar Meirelles geek, né, tal, meio que fantasiado de Star Trek, né, cara? Acho que ele tenta quebrar um pouco desse estigma aí de ser um cara meio frio assim, tal. E A campanha dele está apostando nesse lado aí, e também tem esse lado que ele nega, ele não fala do Temer, né? Mas o Temer também não tá apoiando o Alckmin, então é mútuo a ideia, É, né? não, isso daí é confusão mora assim, na minha cabeça, porque eu não entendi nada. O cara vem, ele tá vindo de um grupo que apoia outro. Aí eu não entendi. Ele tem vergonha de falar do presidente que ele trabalha, assim como o próprio presidente tá apoiando outro candidato. É uma coisa muito louca, né? Esse ano o negócio tá muito doido assim mesmo. E banqueiro, né? Esse É, ano mas na também tem vários banqueiros. verdade, o Temer ele tá apoiando o Meirelles, não? Ele falou que o candidato dele é o Alckmin. Ele Mas falou. ele lançou uma carta de apoio Né? Mas ao ele Meirelles? Não, sabe falou. o que que eu acho? Eu acho que é o seguinte, eles talvez pelas pesquisas mesmo já estão vendo que o Meirelles não vai vingar e já começou a flertar com o Alckmin, né, que seria o que mais representa a campanha e as ideias do MDB, mas assim, ele. É, eu acho que isso é considerado desde o princípio. Não, sim, é considerado desde o princípio, mas formalmente ele está apoiando o Meirelles, né? Claro que eles já estão prevendo que não vai vingar, até porque Temer muito queimado no Brasil inteiro, né? Um grande índice de rejeição. Então eles vão se aliar àquele que representa ideologicamente a defesa da cartilha do MDB. O Temer não tem como não apoiar ele, porque é o mesmo partido, mas ele deu, ele falou, né, que apoiou o Alckmin. Bom, vamos passar, Beleza. vamos dar sequência aqui. Pode falar, Ana Paula. É só uma questão que o Temer, quando foi dar uma entrevista para, eu acho que é Folha de São Paulo, não lembro bem, mas foi recente, que até foi que vocês estão falando que ele declara o apoio ao Alckmin, né? Que ele falou assim meio que brincando, mas o único que ele atacou mesmo foi o Ciro Gomes. Ele fez críticas bem pesadas ao Ciro Gomes. Eu acho que talvez porque ele está vendo que o Ciro Gomes talvez, dentre esse outro polo ideológico, assim, seja quem mais está crescendo, né? É, vamos dar sequência, vamos falar do Jair Bolsonaro, né, que o Jair Bolsonaro ele está liderando as pesquisas aí, né, com nível de rejeição também muito alto, e tudo indica que ele é o candidato que vai para o segundo turno, confirmado assim, né, vamos dizer que o outro ainda está meio indefinido. É, dentro do programa de governo dele, ele defende as privatizações, né, privatizar tudo, sem exceção, né. É, os programas sociais. Assim, eu não vou entrar em detalhes do programa de governo dele, porque é bem confuso. Eu achei muito confuso, não dá para não dá para entender direito até. É, mas aí eu vou passar esses pontos aqui. Então, a privatização, privatizar tudo, né? Os programas sociais, antes ele também é contra, assim, a Bolsa Família, que agora ele falou que até defende, mas tendo auditoria. Ele é contra a reforma da Previdência, né, apresentada pelo governo, que é a reforma trabalhista também. Ele é a segurança pública, eu acho que talvez seja o forte dele aí, que ele vem da área militar aí, mas só que, por outro lado, ele tem um discurso extremista também, né, que ele acha que tem que matar e é assim que se resolve, e todo mundo está armado e todo mundo, um atirar no outro que vai resolver, né? Então, aí agora eu queria falar da política econômica dele, que ele está apoiado aí pelo Paulo Guedes, que é um economista famoso e tal. E ele se apoia muito, até no discurso dele, do famoso Posto Ipiranga, né, que é o Paulo Guedes, que é justamente um economista liberal, né, a favor das privatizações e do liberalismo, né. Ele, dentro dos programas de governo dele, ele valoriza muito a questão da família, né, que o fruto da vida é sagrado, então a relação homoafetiva acaba sendo vista com maus olhos, né? É a favor de um nacionalismo exacerbado assim, né, voltado para as forças militares, né? É, dentro do programa de governo, ele põe imprensa livre e independente, mas é contraditório, porque, por um ponto, ele apoia a ditadura militar. A ditadura se baseia justamente no controle da mídia, né? Então, da imprensa. Então, aí ele, dentro do programa também, ele fala mais Brasil, menos Brasília, né? E segundo ele, as políticas serão voltadas mais para o âmbito nacional do que estando concentrada ali em Brasília. Aí agora, como eu falei, o programa de governo dele é um pouco confuso, então vai ser difícil detalhar aqui. Outra coisa que eu esqueci de comentar é que ele se fortalece muito aí pelo discurso contra o PT, né? Eu acho que esse que foi o grande forte dele estar tão expressivo assim. E ele, com certeza, é o mais controverso dos candidatos aí e o que mais representa uma polarização brasileira também, junto do Lula, né? Vocês gostariam de falar alguma coisa do Bolsonaro? Eu, na verdade, eu não quero nem comentar sobre ele. Eu acho que ele é o único que não sabe nem o que é direitos humanos, é o mais detestável de todos. Também tenho mu muitas dificuldades em ver alguma coisa positiva nele, embora dentro do programa de governo a gente até consegue ver que existe realmente um problema de saúde pública, de segurança pública, mas também a gente consegue criticar o programa dele de que não é bem por aí, né? Com as medidas que ele propõe. E só uma questão que eu já comentei, que eu acho que ele está querendo ser bem soft agora. Ele disse que não é homofóbico. Tudo que ele disse, ele não disse, né? Ele está adotando esse discurso e é bem problemático mesmo. Assim, eu nem quero comentar Eu porque acho que até tem um ponto positivo que eu consigo de ver do programa de governo dele, apesar de não ser uma exclusividade, vamos dizer assim, que é colocar. Eu não defendo a redução dos ministérios, mas ministros que sejam de notório saber na área em que eles estão atuando ali, né? Você quer comentar, Alexandre? O que você vê aí? eu acho, eu já tinha até comentado contigo, eu acho que ele não é nem questão de plano de governo e tal, mas ele traz uma discussão que eu acho que é necessária de se fazer, discussão necessária de se fazer, em relação ao processo, de votação. Ele questiona a legitimidade das urnas, não propõe uma coisa muito, muito clara, mas acho que traz essa discussão que é extremamente necessária para as próximas eleições. É o que eu consigo ver de mais positivo em termos de discussão que ele representa. As outras discussões que ele representa, eu acho que na verdade ele não traz discussões, ele traz uma série de frases de efeito. Acho que isso, numa altura dessa, está bastante claro que é bem intencional assim da estratégia de comunicação dele. Se a gente for ter um olhar mais pragmático, os caras mandam muito bem, porque tem funcionado. Ele consegue nas redes sociais tá sempre em evidência por conta do esquema de algoritmo do Facebook. Então, a quantidade de rejeição de pessoas que têm raiva do cara e tal acaba favorecendo para que ele esteja na mídia, que ele esteja sempre sendo comentado. Mas parece que todas as últimas pesquisas mostraram que no eventual segundo turno ele perde para Alckmin, perde para Ciro e perde para Marina. Então, isso é uma coisa que deixa um pouco a gente mais aliviado, né? Esse conceito de nacionalismo eu não consigo entender muito bem, porque ao mesmo tempo o cara vai lá nos Estados Unidos para beijar bandeira, fazer saudações, está sempre fazendo referência aos modelos políticos norte-americanos e tal. Isso não me parece muito patriótico, principalmente se a gente der uma olhadinha na nossa história recente. Deixa eu ver o que mais que ele pode trazer de positivo. É difícil. só pedir para você que a gente teve essa discussão em relação à urna, é específico teu ponto, que senão fica parecendo que você defende a volta da urna de papel, né? Não é o Ah, caso. tá, então. É porque recentemente ele ganhou bastante notoriedade também, que é a estratégia, né? Sempre fazendo acusações pesadas e tal, é bastante polêmicas, indo em assuntos que normalmente não são tocados e tal. Mas ele estava propondo a coisa do voto impresso, né? E aí, o que eu penso é isso. Na verdade, eu não tenho uma opinião formada. Eu acho que o ponto positivo é trazer essa discussão de novo, pensarmos e, né, dar um passo além na questão do processo eleitoral. Acho que o contexto é esse, né? É isso, é repensar essa coisa da urna e do voto impresso. O que mais que a gente podia fazer para tornar a coisa mais legítima, né? Tanto que é um modelo de voto que acho que não sei se pegou em qualquer outro país, mas é bastante criticado. E, bom, enfim, acho que é o ponto positivo que eu teria a fazer. Os negativos acho que já estão dados aí, um cara sem preparo. Esse combate à corrupção dele também, eu acho que não dá para entender como que isso se sustenta, porque o cara tem 27 anos que ele está lá. O melhor lugar para se combater a corrupção talvez seja justamente lá no legislativo. E, enfim, até por conta de todo o processo que a gente tem vivenciado nos últimos anos, está um pouco mais claro como é que funciona o processo de leis, de compra de votos, como que as coisas se dão na Câmara e no Senado. Então, para poder chegar a postulação de candidato e com essa quantidade de intenção de voto, é muito difícil acreditar que realmente foi feito de uma forma diferente do que a gente está vendo como é que acontece. Sim. Uma solução para a questão da urna eletrônica seria haver a urna ser eletrônica, né, e o voto ser impresso e ficar guardado junto do órgão responsável, né, e depois fazer uma conferência. Acho que seria o meio termo aí, poderia. Então, mas eu não sei se isso é viável também, né? Mas é, eu, assim. Imagina isso na prática. Bom, eu até acho que a urna eletrônica é bem confiável, assim, então. Então são pontos que a gente acaba discordando aqui, mas como um ponto em comum, eu acho que talvez essa poderia ser um norte aí. Mas de fato, o Bolsonaro, é melhor a gente nem comentar, porque assim, Dá acabei de. Ibope para ele, eu não quero gastar minha saliva. Então, e a gente tem visão muito adversa também em relação a ele, Faz nós parte da três aqui. democracia, são os custos da democracia, como diria Ciro Gomes. Faz parte, sim. É. Então a gente acho bom a gente seguir aqui, porque acaba que a gente vai acabar criticando mais do que analisando ele, né? Então eu vou dar sequência aqui, eu vou entrar no, na Marina. O programa de governo da Marina é dividido da seguinte maneira: ela propõe fortalecer a democracia e resgatar a confiança na política, criança é prioridade absoluta, educação com direito e base para desenvolvimento, somar forças para uma saúde de qualidade para todos. Saneamento básico e segurança hídrica, esporte para a vida toda, protagonismo na segurança pública e na redução e prevenção da violência, garantia dos direitos sociais e inclusão produtiva, cultura e valorização das diversidades, direitos humanos e cidadania plena, bem-estar animal, ciência, tecnologia e inovação, cidades sustentáveis e urbanismo colaborativo, o Brasil na economia do futuro com sustentabilidade, inovação e emprego, infraestrutura para o desenvolvimento sustentável, liderança na transição para uma economia do carbono neutro, de carbono neutro, qualidade de vida no campo, política externa como política de Estado, defesa nacional e soberania democrática, conduzir reformas estruturais para que sustentem nossa transformação. Bom, eu acho que dentro do programa dela, o que merece destaque aqui é a questão ambiental mesmo, né? Apesar dos pesares, que depois eu até pedi para você comentar, Alexandre, a questão de Mariana. Mas eu acho esse um ponto positivo dela, essa atenção para a questão ambiental. Agora, um ponto negativo, eu acho que ela também não consegue ter muita governabilidade, até pelo histórico do partido dela e ela ter muito pouco apoio dentro do parlamento, né? É que eu tinha falado, você falou do negócio de Mariana, porque assim, no momento, na tragédia maior que a gente teve nas últimas décadas, tragédia ambiental, né? Esperava-se justamente um posicionamento dela, né? Sei lá, qualquer coisa, de quem levanta a bandeira do meio ambiente e tal, se fez em cima disso. E a melhor frase dela que ela conseguiu ter, assim, foi dizer que ela não faria. Não promoveria, não queria promover a sua imagem a partir de uma tragédia. Acho que isso é muito pouco e tal, isso levantou muitas suspeitas, até que se viu que as empresas responsáveis e suas correlatas estavam responsáveis pela tragédia, também financiavam suas campanhas da Marina, não só da Marina, como também Dilma e Aécio. Na verdade, quem financia não tem partido, né? Tem que sair distribuindo dinheiro porque sabe-se lá quem que vai ganhar. Então isso ficou um pouco suspeito, assim, né? E acho que vai muito de encontro, assim, com essa com essa coisa que a gente já comentou mais cedo, ela tá sempre em cima do muro. Há muita coisa em relação ao. Há muita acusação em relação ao marido, governador do Acre, ex-governador. E não sei, sinceramente, assim, me agrada também a mesma coisa. Gostaria de ver alguém com ideias, sustentáveis, que pegasse a sustentabilidade, tecnologias, explorar o meio ambiente de modo positivo, jogando isso para dentro da nossa economia. Eu me lembro, assim, acho que desde criança todos nós foi embutido isso na nossa cabeça, né? Que aqui é um país muito rico, naturalmente, etc. Temos tudo que precisamos e não usamos nada, né? Porque tudo chega depois para nós e sai quase que a preço de banana, forma de material bruto e volta como produto para ser comprado. E sinceramente não me convence mais. Já fui enganado em algum momento, mas foi-se. Quer comentar, Ana Paula? Então, sobre a Marina, eu acho que é o que a gente já colocou aqui. É, nós construímos de uma forma muito negativa essa questão de estar em cima do muro. Eu, pessoalmente, não acho que é uma coisa ruim estar em cima do muro. Eu acho que é importante você conhecer os dois lados. É, o problema dela é que ela acaba escolhendo um dos lados, mas ela usa de uma forma meio, um pouco até maquiavélica, assim, sabe? É, de estar em cima do muro, porque ela tem um lado bem definido. Então, ela usa isso meio que para autorizar alguma coisa, assim, na fala dela, né? É, que não. Isso não deixa a gente muito às claras. Isso é bem complicado. Por exemplo, no, nas últimas eleições, ela ter apoiado o Aécio Neves, a própria rachadura dentro da rede. Com a questão do impeachment, várias questões bem complicadas que envolvem o nome da Marina e que acaba gerando essa contradição, né? Porque se fosse uma coisa autêntica, legítima, ah, estou em cima do muro porque eu acho que é importante a gente construir isso junto, se fosse no sentido de favorecer a democracia, isso poderia ser muito positivo. Mas a gente vê que ela utiliza isso para mascarar alguma situação ali. De alguma posição meio complicada que ela tem. E o que eu vejo como positivo é realmente a atuação dela no meio ambiente. Ela, inclusive, foi premiada em 2007, quanto ao trabalho de preservação da floresta amazônica. Esse trabalho dela em relação ao meio ambiente, ele é muito. Ela enfrentou coisas bem polêmicas e foi bem coerente. Em relação a elas. Por exemplo, quando ela foi ministra do Meio Ambiente, ela enfrentou questões bastante sérias lá sobre as unidades de conservação e ela foi bem corajosa em enfrentar essas situações. Foram milhões de hectares, né, que aumentaram. Áreas de preservação, parques, reservas que já existiam, florestas. Ela tem uma atuação bem bacana em relação ao meio ambiente, mas em relação ao resto, eu acho bem temerário, assim. Sim. É. O Alexandre caiu aqui, vamos continuar nós dois, Ana Paula, que eu acho que vamos dar sequência aqui. Vamos ver o do PT, né? O programa do PT, ele é dividido da seguinte maneira. O programa do PT, ele se apoia muito numa frase de efeito que é assim, que é Brasil feliz de novo, né? Aonde que eles estão embasando todo o discurso deles. Então, os pontos são o seguinte: é soberania nacional e popular na refundação democrática do Brasil. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo é inaugurar um novo período histórico de afirmação de direitos. O terceiro é novo pacto federativo para a promoção dos direitos sociais. O quarto é promover um projeto nacional de desenvolvimento. O cinco é uma transição ecológica para a nova sociedade do século XXI. E são esses os principais pontos do programa de governo, né? Como a gente sabe, aqui o Lula não vai ser candidato, quem vai ser o candidato é o Haddad. Mas o programa de governo se mantém o mesmo, né? Então, como que você vê a candidatura do PT aí, Ana Paula? Ah, eu vejo que eles estão perdendo uma ótima chance de realmente lançar apoio a algum candidato, até aproveitando essa popularidade que o Lula tem em relação a uma boa parcela da população. E do meu ponto de vista, eles estão perdendo uma ótima oportunidade de apresentar esse candidato e participar do debate, e já começar a investir nesse plano B, né? Que eles não têm feito isso. Para mim, é uma estratégia não muito esperta. Sim. E como a gente sabe, o PT vai vir forte mesmo com o Haddad, né? Apesar de você ter comentado que numa disputa aí sem o Lula, o Ciro que estaria pegando os votos do Lula, alguns analistas apontam que, no caso, o Haddad de fato viria para lutar aí contra o Bolsonaro num possível segundo turno, né? Eu acho difícil. Bem, a gente vai ter que esperar para ver, mas eu acho que dentro do programa de governo deles, eu vejo pontos bastante positivos que até pegam um pouco da questão da diversidade e da desenvolvimento social brasileiro, né, tentando equiparar diversos segmentos da sociedade, os menos favorecidos, né? Então eu acho que é uma continuidade do que a gente chegou a ver no governo Lula, que eu acho que teve um efetivo sim na questão educacional, na questão da saúde, a questão da habitação. Acho que foram vários pontos, várias metas que de fato foram alcançadas, né? Agora, quanto ponto negativo, eu acho que de fato são os integrantes do corpo do PT que às vezes são um pouco dúbios, assim, né? Tipo o Gleisi Hoffmann, o Lindbergh. Que a gente já conhece bastante a proposta de governo do PT, só acho que eles estão perdendo a esquerda, assim, né? Que embora saiba a gente discutir se realmente existe essa aliança, se ela é possível, mas acho que eles estão perdendo uma ótima oportunidade de construir algo de positivo dessa situação toda. Vamos ver, né, como que vai vir o Haddad aí, quando que de fato ele foi declarado como candidato do PT. Mas é sabido que ele virá forte, viu? E o Haddad, vale destacar aqui que ele é educador, né, da USP, e ele também tem Ele esse. está perdendo as oportunidades que ele está tendo de discutir, de dialogar, de apresentar proposta. Eu acho que esse que é o grande problema, assim. E acaba que, do meu ponto de vista, eu acho que a pessoa mais preparada para assumir esses votos do Lula seria o Boulos, se for pensar em termos de discurso. O Boulos, ele tem um discurso que atinge o povão, assim, que o Haddad já vem de uma questão mais elitizada, a própria trajetória de vida dele não condiz muito com o público que o Lula cativa, então Sim. eu não sei. Nesse caso também o Ciro, ele vem também num contexto mais abastado, tal, mas ele acaba que, por ele ser do Nordeste, ele acaba tendo um apelo também, né? Que ele pode de fato. É, sim, pois é, eu acho que o Haddad. Não sei. E a questão, eles estão perdendo uma ótima oportunidade de reconstruir o partido mesmo, né? De pensar em alternativas e propostas e não ficar defendendo a bandeira, por exemplo, de Lula inocente, né? Vira um fanatismo, acaba se converte num fanatismo que não é muito positivo. É, o que é comentado é que, na verdade, o Lula está aí como candidato, primeiramente, é para servir de escudo para o Haddad, né, que acaba que as críticas maiores vão para o Lula, e diante disso que a gente vê é que quanto mais o Lula batem no Lula, mais ele cresce. Então, o que o PT estaria esperando é o Lula atingir o teto aí de pessoas que declaram voto a ele, né, e para depois ele declarar o candidato. Seria o candidato dele, que seria o Haddad. E dentro desse ponto também existe outra questão, que existe muita gente que não declara que vai votar no Lula por causa do contexto todo da Lava Jato, ele estar preso. Então, possivelmente, ele teria até mais intenções de voto do que as pesquisas estão indicando, né? Agora, desse ponto que você falou do Boulos, né? De fato, dentro dos programas de governo mais parecido com o do pessoal é do PT. Mas Sim. resta aguardar. Eu acho que do PT a gente acabou falando aqui. Eu queria só comentar por último do João Amoedo, que é do Novo, né? Que ele é também, ele aí do liberal, né? Apoia políticas liberais, tal. E aí ele, dentro da proposta de governo dele, justamente é mais voltado para a iniciativa privada, né? E dentro do Partido Novo acaba que ele é como se fosse uma ramificação do PSDB. E eu vejo ele como um João Dória, você assim, sabe? Que é o gestor tal, e estaria ali. Seria um bom governante, porque ele, segundo quem defende ele, fala que ele, como um bom gestor, ele também seria um bom governante. Que eu acho realmente, não me parece um bom caminho. Dentro do programa de governo deles, eu acho interessante a questão da meritocracia, apesar dessa meritocracia ser postas em aspas, né? Porque às vezes quem tem mérito aí são só os mais favorecidos e não determinados segmentos da sociedade que acabam não sendo contemplados, né? E dentro dos 10 pontos que eles levantam aqui como as bandeiras do João Moedo, são oportunidades, né? Gerar oportunidades para todos os brasileiros, focado no empreendedorismo, na né? Educação, respeito à vida e segurança, acessibilidade e saúde, proteção social, qualidade e representatividade política, relação à ética, transparência, né? Que justamente esse acho que é o forte dele, ele ser o tal do antipolítico aí, do gestor. Governo responsável, simples e digital, que eu acho um ponto também legal aqui, até o Boulos propõe isso, né? A comunicação entre governo e população a partir da tecnologia, dos smartphones, iPhones, para fazer. Está tendo uma comunicação entre governo e população, né? A previdência mais justa e sustentável, responsabilidade com as futuras gerações, com foco na sustentabilidade, um agronegócio moderno, indutor de desenvolvimento, e um Brasil inserido no mundo, sendo cada vez mais dinâmico, integrado e interconectado. O João Moedo, eu acho que ele tende a crescer também, viu? Ele, inclusive, é o candidato atualmente do MBL, né? Ele é do MBL. Então, da meritocracia, para mim, é um discurso totalmente falho. Ele é contra a liberação de uso de drogas, totalmente contra o Estado interferir no combate à desigualdade de gênero. Uma vez ele até declarou para o El País, que se há desigualdade salarial entre homem e mulher, que é problema da empresa, que não cabe ao Estado interferir nisso. Ele é banqueiro, né? Não que seja em tese um Empresário. problema, mas é o candidato mais rico de toda a campanha. Acho que ele declarou 400, não sei quantos milhões, não É o mais rico, também não sei de qual que é é? quanto que é. Sim. E é esse discurso que ele usa justamente da riqueza dele, essa meritocracia, acaba suprimindo toda essa questão mesmo do lugar de privilégio, de onde ele veio, enfim, é um discurso muito raso. Para mim isso É, está do totalmente gestor, né? fora. É do gestor. Tá aí o João Dória para provar e o Trump para provar que, de fato, esse não é um caminho que não reflete um segmento da sociedade que defende o liberalismo econômico, etc., que a gente já viu em outros candidatos, que tem até propostas mais interessantes do que a dele, né? Que até se for jogar numa balança aí, eu acho que a proposta do Alckmin é mais interessante do que do Moedo. E eu acho que ele também não tem muita chance, não. Você quer comentar mais alguma coisa dele? Tem uma proposta, questão econômica, questão da privatização de tudo, né? Uma profissionalização, que é esse discurso da neutralidade, mas que está se posicionando também a favor de quem já tem muitos privilégios. É perigoso demais da conta. Sim. Agora resta aguardar e a gente ver qual vão ser os desdobramentos aí, né? Tudo indica que, de fato, o Bolsonaro vai estar no segundo turno, de fato, vai ter segundo turno e, de fato, o Bolsonaro estará no segundo turno. E veremos aí quem será o concorrente dele, que possivelmente será o vencedor. Tá? Sim, é. Então é isso. Então, tem um programa aqui. Até o próximo. Até.